Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, aquele que é o seu podcast. Só não tem a senha da conta, vocês quiserem me hackear aí. Se bem que quem vai perder tempo para hackear uma porcaria dessa? Mas tá bom. Ai, ai. Mas é o podcast de vocês aí. Lembrando também que tem um blog. Acessem lá, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Tem um e-mail, se quiser mandar e-mail, alguém quiser aí, não quiser não manda, vou fazer o quê? Para Paulsile, Paulsile, @gmail.com. Edição de número 16 aqui. Tô gravando para não ficar agitado, para não ficar ansioso e fazer besteira. Tava quase fazendo besteira de novo. Sabe do que eu tô falando? É pai, negócio desse. Vou ver se eu consigo, vou fazendo alguma coisa aqui. E é isso aí. Esse programa é meio de agradecimento. Porque dia 22, o blog meu, funsabeta.blogspot.com, fez um ano. Quem diria, hein? Quem diria? Tô meio devagar aí, mas pelo menos tá indo. Melhor devagar do que parando, como diria o outro, né? E agradecer a todo mundo aí que acessou, que deu o seu feedback. Eu não vou falar o nome do pessoal, porque eu vou acabar sendo injusto com todos aí que... Se eu esquecer de alguém. Então, todos aí que me ajudaram. E que... Que eu posso fazer algo melhor, que eu preciso escrever textos melhores, assim. E também fazer podcasts melhores, não essa podreira aqui. Ai, por que que eu tô desdenhando do meu trabalho, cara? Porque eu desdenho das minhas coisas, desdenho do que faço. É osso, bicho, é osso. Além de cair nos prom, ainda fica desdenhando do que você faz de bom. E é vergonhoso mesmo. Eu tenho que me fuder mesmo. Tá, também não, né, pô? É fazer a coisa certa. Pô, usar a sua mente pra seguir no prumo. Se seguir em frente. Não usar os seus instintos chimpas pra fazer chimpagem, né? E é isso aí. Que mais eu tenho para falar? Ah, vocês viram nova criação minha, o Uber do Funsa? Não sei se vai ficar esse nome. Agradeço pelos feedbacks aí que eu tive do pessoal. Eu não sei se eu vou manter o nome pensando em mudar, né? Eu dei o trabalho para fazer a vinhetinha lá no Audacity. E arrumar o som, eu tentei arrumar o máximo do som, que saiu muito com muito ruído. Eu não sei se acho que é por causa do ar, né? Acabei ligando o ar. Mas se eu continuar, eu vou melhorando aqui mais pra frente. E é isso, minha gente. Agradecer também o pessoal da Esgotosfera, primeiramente. Agradecer também meu grupo lá no Discord. Um abraço aí pro pessoal. E eu vou dar um abraço especial pro Xerox aí. O podcast Falando Sozinho, que eu gravei com ele semana passada. Tá passando uma barra aí. Que... Não lembro se é o braço ou se é a perna dele que deu problema tal, de saúde. Tá meio... Ele já tem esses problemas aí de depressão, ainda mais essa do corpo. É isso que quando você tá... deprimido o corpo, você sente mais dor, a dor fica mais forte. Dá uma força aí pro Xerox. E tamo junto aí. Quem quiser gravar comigo aí, quem quiser que eu dê uma pontinha no podcast de vocês, só falar aí. Eu tô meio que me oferecendo aqui, oferecido não é querido, mas fazer o quê? Eu gostei de fazer entrevista, né? Eu fiquei meio nervoso, meio... Porque assim, eu não tenho... A primeira entrevista da minha vida, eu acho. Eu não sabia bem o que falar, como falar. Mas com o tempo aí eu vou aprendendo. Eu desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu desenvolvo e evoluo com meu pai. Por que que eu lembrei dessa música do D2 lá? Maconheiro do caramba. Maconheiro tem que ir pra vala, já dizia Siqueira Júnior. E depois eu tive minha segunda entrevista com o Romero, né? Do podcast Um Mero Podcast. Romero, um mero. Um abração pra ele aí, falando sobre sanidade mental, um pouco do que eu passei ao longo da minha vida, assim, né? Do que o bullying me afetou. Visite tanto a entrevista lá do. Visite o canal do Xerox, quanto visite o canal do Um Mero Podcast aí. Tá na descrição aí. Um abraço, Romero. Vamos conversar algo relevante? Vamos, vamos, vamos. Então, o que que temos de relevante aqui? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ah! Mais um capítulo do Guia de Aprovação em Concursos. Capítulo de número 5. Como aproveitar seus aliados? Se você quer ser bem-sucedido, precisa dar o melhor de si. Ayrton Senna. Já começamos com uma citação aqui. Esse capítulo fala um pouco de conhecer-se próprio e de dominar a capacidade de crescimento cognitivo, né? E aproveitar tudo que te ajudar, tudo que for aliado, né? E também procurar quem são os nossos inimigos, assim, digamos assim. É mais um capítulo mais de meio que de motivação. Aí o próximo fala do cérebro. Mas eu vou ler esse daqui porque, já que eu comecei, vamos terminar ele aqui. Pelo menos fica com gostinho de quero mais, quero mais, quero mais. Tem até o 17 aqui. E a primeira fala aqui de você. Você é o seu maior aliado. Você precisa estabelecer o objetivo, tal, essa coisa que eu meio que falei nos outros podcasts passados. Mas não é só isso. É aquele negócio, né? Você é o seu aliado, ao mesmo tempo você é o seu maior inimigo. Por quê? Você fica amarrado na procrastinação, no prom, na pupunha, jogando joguinhos. E que só nós podemos inverter o uso das nossas falhas para melhorar os nossos estudos, assim. Precisamos de. Nós não podemos nos dividir ou agir contra nós mesmos, como está dizendo uma citação aqui, porque ficar dividido é complicado. Você tem que ser compenetrado no estudo, compenetrado nas suas coisas, né? Eu tô meio que repetindo aqui, para falar a verdade, o que eu falei antes. Mas acima de tudo, né, a mensagem: conheça a si mesmo. Cuidar do seu equilíbrio emocional, paz interior. Equilíbrio em tudo é fundamental. Aí fala aqui de Deus. Tem quem creia, tem quem não creia. Isso aí é meio que. Ele fala aqui que é bom ter uma fé. Aí explicando aqui, né? É isso daí, assim. Fica meio que complicado porque tem gente que não vai querer crer. Ah, esse Deus aí não existe Deus, que nem os ateuzinho revoltadinho fica fazendo, né? Fala que é bom ter uma fé para te auxiliar, te meio que te colocar no prumo para fazer as coisas certas, ajudar o próximo. Isso acaba refletindo no estudo, né? Né? Né? Né? Aí, se você quiser, aí isso é só critério. Você pode experimentar buscar a Deus e desfrutar de sua benignidade. É provável que você possa alcançar seus objetivos sem precisar de Deus, mas me parece que, se a gente pode contar com um grande amigo na caminhada pela vida, isso vale a pena. É uma boa citação aqui. A família. Vi, Marguinho. Quando se for uma família que te ajuda, é uma boa motivação. E ao mesmo tempo pode ser um fardo, porque é aquele discurso repetido as vezes que eu falei do tio Evandro: quanto menos pessoas souber da sua vida, mais bem-sucedido você será. Aí muita gente vai estudar para concurso, fala para os parentes meio que agora, né? Aí é complicado, né? Aí tem as situações difíceis, tem gente que tem filho, você funhanhou na xexelenta lá, ó, teve um bacuri aí, aí, ó. Você tem que ter tempo para ele, tem que ter tempo para estudar também. Vai abandonar o filho para ficar estudando, aí o filho cresce, você não dá uma educação decente, ele vira um drogado, um viadão, que dá o fiofó por esporte, ou tua filha dá pro Zé Doguinha da vida. Aí já viu, né? Aí mais uns degenerados no mundo. E vai aumentar, viu? A cota tá aumentando exponencialmente. Aí fala aqui do próximo. Ele dá dois enfoques. O primeiro, a visão do próximo como alguém que pode nos dar um retorno. Uma opinião sobre como estamos aqui, como estamos indo. O segundo enfoque é a visão que a pessoa tem de seus colegas de sala, por exemplo. Aí aprenda a se alegrar com os elogios, mas tenha coragem de perguntar pelas críticas e sugestões. É. A ninguém é perfeito, minha gente. Sempre pergunte de forma amistosa se a pessoa vê algo que se pode melhorar. Tome cuidado com as pessoas que só sabem criticar e nunca estão satisfeitas com nada. Esses aí são os filha da puta mesmo, que puxa para baixo. Aí tem aquela questãozinha aqui: ajudar ou não ajudar? Tem gente que estuda junto, aí um ajuda o outro, né? Tem gente que é normalmente cursinho, né? Um não ajuda o outro porque, ah, se eu ajudar ele vai se dar meio, vai passar e eu vou ficar chupando o dedo. É, esse que é o problema, né? Muita gente considera o outro como adversário, ao invés de companheiro. Aí o autor aqui deu uma rotão aqui por dentro. Que já viu gente ensinar matéria de forma errada pra outra pessoa pra ferrar o mesmo. Aí o problema é que, assim, você é aquele negócio: quem planta o bem, colhe o bem. Aí quem planta o mal, colhe o mal. Aí quem assume essa atitude, ao invés de crescer, cria uma série de bloqueios que irão prejudicá-lo, a começar pela perda de um ambiente agradável, de estado de estudo e convivência. Repare essas pessoas e veja como são taciturnas, caladas, carrancudas, desconfiadas. Aí as pessoas não se sentem bem perto delas, né? Eu confesso que eu sou meio assim, porque desde pequeno, desde que eu era o nerdão da sala, sempre tirava nota alta. Aí vem o chupim, né? Os fela da puta. E quer montar nas tuas costas, né? Aí ele cita aqui embaixo: você não tem que vencer os outros candidatos. Você tem que vencer a si próprio e a banca examinadora. É isso que a gente tem que vencer. E é o próximo capítulo: sua inteligência. Você é inteligente? Você é inteligente? Ou é um jegue? É, meu. Aí a maioria fala que não, né? Que é burraldo, que é jegue. É, mas a maioria pensa assim. Mas inteligência é negócio, é disciplina, você vai cultivando ao longo do tempo. Não vem pronto, né? É um constante aperfeiçoamento, ele tá falando aqui, né? Que te otimiza suas capacidades. Ele fala aqui: a verdade é que é possível aprender a ser mais inteligente e a desenvolver espécies diferentes de inteligência. A inteligência necessária para a felicidade está à disposição de todos. Além do mais, não existem pessoas burras, mas sim pessoas que ainda não tiveram a possibilidade ou a vontade de desenvolverem sua capacidade intelectual. Ele aqui falou tudo, né? Ele aqui falou tudo, não tem nem como comentar. Aí os dois melhores conceitos de inteligência são a capacidade de adaptação e a capacidade de buscar a felicidade. Esse é meio motivacional, mas é meio, tá meio certo aí no rumo aí. Aí ele conclui aqui que a felicidade é mais do que passar em um concurso. Você não precisa ser um gênio para ser aprovado. Verdade. Você já possui hoje um enorme potencial de crescimento e aprendizado. Verdade. E você pode otimizar a sua inteligência e a sua capacidade de aprender. É, falou verdades aqui. Eu vou ler aqui até o fim e aí vou dar um comentário no final que vai meio que de encontro a isso aqui. E ele fala aqui do planeta. O mundo conspira contra você. É coisa dos Illuminates, dos narigudos. Aí ele fala aqui. Se o assunto é aliados, então, amigo, você precisa saber. Existe todo um planeta para ajudá-lo. Repare que você já está até alfabetizado. Alguém está lendo isso para você. Eu estou lendo isso para você. Pior que eu estou lendo. É bom ler mesmo. Inclusive, lembrei de uma dica. Lê pelo menos 20 minutos pela manhã. Tenta fazer isso. Lê alguma coisa, qualquer coisa. Livro. Mas tem que ler algo com letra. Não vai ler revista de pornô aí. Não vai ler conto erótico, não. Seus safadinhos. Sei que você tá aí com a mão na bilonga. Aliás, que é uma coisa doentia. Tá com a mão na bilonga no, ouvindo minha voz. Mas enfim. Tem livro, apostila, professor, tem internet, tem o Google. Tem um monte de lugar que você pode achar material. Tem os grupos do Facebook de concurseiro. Você pode tirar algo bom deles ali. Tem muita coisa para você. O problema é a vontade, né? Ele cita aqui, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. É um bem profundo, hein? E ele termina aqui com a citação. O futuro é um carro sem motorista em alta velocidade. Você tem que ser o motorista. Você tem de planejar. Tem de decidir a direção e a tomar. Quer que as decisões sejam tomadas pelos outros, não seja apenas um passageiro. Esse é o Milo O. Frank, que falou isso aqui no final do capítulo. É isso mesmo. Eu fui muito no vácuo dos outros, eu só me estrumiquei, cara. Porque era covarde. Porque, na verdade, eu era imaturo, eu não sabia o que fazer. Eu não tive essa maturidade de ser uma pessoa. Eu sempre fiquei resignado a mim, eu sempre me fechei. Me fechei, eu não queria ser incomodado, eu não queria. Eu só queria fazer o que tinha que fazer. É complicado mesmo, eu tava debatendo aí ontem no meu grupinho com o Luquinha. Abraço, Lucas Cypher aí, Luquinha Santo. Sobre isso, né? Porque eu vou explicar do começo, na coçada aqui no nariz, que eu tinha um HD que tava fodido, né? Não funcionava, e eu resolvi restaurá-lo. Na verdade é salvar os dados, né? Eu tive que comprar um outro HD para ser o backup dele. Pra ver se dava jeito. E deu certo. E chegou ontem em casa e deu certo. Nossa, funcionou todos os arquivos. Um monte de coisa. Um monte de foto que eu não lembrava. Um monte de coisa largada. Sem organização. Que eu preciso. Eu também. Eu sou meio que um acumulador disso daí. Eu preciso ter força de vontade pra organizar as coisas e... E isso é, faz parte da disciplina, faz parte do estudo para concurso. E eu achei no meio desses arquivos um diário meu que eu digitalizei, eu escrevi à mão e digitalizei, explicando, falando um pouco da minha adolescência, essa fase de revolta, assim, das paixonites que eu tive na aborrecência, na vida adulta, mas no começo, né, da vida, na verdade, vida jovem, adulto mesmo, só depois dos 30. E eu falando do que eu fazia da minha vida, do que eu relatava. E tem coisa que eu não sei se eu vou passar isso pra psicóloga. Eu acho que não, mas... eu ficava lendo que eu... Não, eu ia falar, nossa, como eu era assim, cara. E eu fico imaginando se tudo fosse diferente. Se eu soubesse me impor, me relacionar com as pessoas. Coisa que eu não aprendi, que pena pra aprender, porque fica velho, mas fica mais difícil, né? Pau que nasce torto, mija fora da bacia, já dizia o outro. E essa parte do bullying, nós comentando aqui, eu e o Lucas, que a gente só queria que os caras fingissem que nós não existimos. A gente queria ficar no nosso canto. E a gente acabou-se com a humilhação, a gente criou em nós um sentimento de impotência, de não conseguir reagir a essas coisas. E ele fala aqui zoando, né, que a gente até entende que os incels aí matando tudo nas escolas aí. O que teve de boato, de ataque, o povo com medo de escola, cara. Nossa, teve uma escola que eu fiquei sabendo, um tiozão pingaiada. Daí viu um piá lá com o uniforme da escola e falou: Ih, Marquinho. Não desse jeito, ó. Essa escola vai ser a próxima, hein? Cuidado, hein? Aí, piá, tava na geração soy boy, né? Foi choramingar direto. Ai, vou tacar na escola. Ai, estou com medinho de ser morto por incels. E aí encheu de viatura lá. Que coisa, hein? E o pior é que esses caras aí de atentado mata que não tem nada a ver. Podia matar os senhores do mundo, os políticos, né? Mas não, vai nas pessoas, nos gado. É o que eu falei, vai matar é gado, ao invés de matar o dono da fazenda. Mata o gado, faz um churrasco e come o churrasco e depois... Continua a mesma coisa. Dono da fazenda vai continuar sendo dono da fazenda. E vai aumentando a criação de ruminante. Se for matar, mata a pessoa certa. Não os bovinos. É complicado mesmo, mas é... Não é duro mesmo. Bom, vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido bom. Se não tiver também, vocês vão fechar, eu sei. Eu não tenho relevância nenhuma nos podcasts. Oi, tadinho dele. Bom, e é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e fiquem bem.